trapos, com a viola nos braços, eu e ele a solidão. Mas eu não era esse ser amargurado, quando tangia o gado na estradinha do Varjão. A vida deixa de ser mãe pra ser madrasta, quando a gente se afasta do barro do nosso chão. Parece que vai esquecendo no caminho, a cada passo um pedacinho do partido coração. Eu vou chorando todo dia, toda hora. Dessa vez eu vou embora, encontrar minha raiz. Eu sou caipira, sou do mato, sou caipora. E por Deus Nossa Senhora, lá eu era mais feliz. Eita nós! Fala, rapazinho! Rapazinho na garupa do seu nativo. Adeus saudade, tô voltando pro regato, feito um bom bicho do mato, tô voltando pra ficar. Onde é que está o meu pomar carregadinho de goiaba e passarinho, onde eu ia cochilar? A benção avó, a benção avô, juntos na mesa, recheadas de riqueza que a terra sempre deu. Bom dia vento, boa noite tempestade, que ao contrário da cidade traz fartura lá do céu. Eu vou chorando todo dia, toda hora. Dessa vez eu vou embora, encontrar minha raiz. Eu sou caipira, sou do mato, sou caipora. E por Deus Nossa Senhora, lá eu era mais feliz. Eu vou chorando todo dia, toda hora. Dessa vez eu vou embora, encontrar minha raiz. Eu sou caipira, sou do mato, sou caipora. E por Deus Nossa Senhora, lá eu era mais feliz.